Falar de memória. Viva, sejam bem-vindos a Falar de Memória, sempre com João Guedes. Meu nome é Hugo Pinto. Mais uma vez regressamos ao século XIX, regressamos ao ano de 1820. Quem nos tem ouvido sabe que estamos a assinalar os 200 anos, o bicentenário desta Revolução Liberal Portuguesa, que abriu caminho em 1822 à primeira Constituição do país e que também teve os seus impactos aqui em Macau. No anterior programa acabámos a falar de como esta Revolução Liberal trouxe novos ares também aqui em Macau, respirava-se mais liberdade. Houve efeitos práticos desse novo oxigênio logo a seguir, em 1820. Práticos e de grande impacto, exatamente, porque isto, no fundo, acabou por ser como ensinar a ler uma população de analfabetos. A analogia é mais ou menos esta. Porque, na altura, qualquer coisa que se lesse aqui, mesmo as coisas religiosas, tinham que conhecer o imprimatur. O imprimatur era a autorização para ser publicado. Até pequenos documentos, as chamadas folhas volantes que existiam naquilo. Era assim, naquele... a partir de Portugal, essa regra expandia-se a todo o império. Exatamente. Mas havia uma outra questão. Não podia haver, por exemplo, tipografias nas colónias. Era proibido. E por isso os livros, bom, demoravam, enfim, longo tempo a chegar desde Lisboa até aqui. Mesmo os próprios jesuítas, que são os primeiros a trazer uma impressora, uma tipografia. Caracteres móveis. Inauguraram o primeiro livro impresso assim, no Oriente, foi aqui em Macau, exatamente. Em 1588. É. Mas essa imprensa não era dirigida a Macau, nem à China, era dirigida ao Japão, e para lá foi, para o Japão. O primeiro livro foi precisamente Christiani Puer Institutio, Educação Cristã. Exatamente. Portanto, esse momento do século XVI, que tanto prometia, acabou por esformar-se, porque... Houve ali um hiato. Não houve um hiato brutal, nunca mais bom início, nada, mas depois... não houve consequência. Não houve consequências, e é preciso ver que nem sequer aqui em Macau, durante anos e anos e anos e anos, décadas, séculos, qualquer pessoa, e aqui era tudo gente rica, qualquer pessoa que quisesse estudar, desde as primeiras letras, desde a instrução primária, tinha que ir para Lisboa. Ora, isso era um custo brutalíssimo, não é? Um custo não só em dinheiro, como, enfim, pesava nas famílias. Era uma separação, uma separação enorme, terrível. Que podia ditar a separação para sempre. Para sempre, exatamente. De maneira que, quando vem a Revolução de 1820, diria eu que para uma fatia, enfim, considerável da população de Macau, e incluo todos, portanto, civis e militares, os comerciantes de Macau, e toda essa gente, os tais reinóis que vinham de outros diversíssimos lugares, não só, quando se falava nessa altura. Tinha partido da metrópole, não é? Na metrópole, mas a gente que vinha de Goa já era também eram reinó. Considerados reinóis, porque em Goa estava estabelecido o vice-reinado, claro. Mesmo que os governadores não tivessem essa designação, mas era um vice-reinado, portanto... Era vice-reis. Eram vice-reis muitos, mas depois o título acabou, foi o Conde Sarzedas, foi o último vice-rei já no século, finais do século XIX, do século XVIII, eram vice-reis. Havia uma aristocracia que ainda hoje resta em Portugal, originária de Goa, que, portanto, mandava e constituía a hierarquia superior de todo o funcionalismo público, civil e militar do Extremo Oriente todo. Portanto, nós tínhamos variedíssimas colónias ali para a Insulíndia, e de maneira que era Goa e os, era o centro, os homens de Goa... Era o centro do Império. Exatamente, era o centro do Império. Os governadores que para aqui vinham muito, por exemplo, ver que nessa altura, em 1820, o homem que repõe o antigo regime é Garcês Palha. Garcês Palha é um... Ele chega a almirante já no fim da vida, na altura era capitão de mar e guerra, portanto era um posto superior da marinha, mas era, essencialmente, era um político. Ele desembarca aqui com a fragata Salamandra, de triste memória, porque foi ela que acabou com o percurso democrático que Macau ia instar, e é ele que vem aqui para repor o regime anterior. Mas antes disso? Anterior. Ora bom, antes disso, nós temos uma colónia onde, por exemplo, Tomás de Aquino, o primeiro arquiteto de Macau, é obrigado a sair com 12 anos de idade para Lisboa para fazer o seu percurso desde as primeiras letras até se formar em arquitetura. Na altura não se chamava arquitetura, creio que se chamava matemática, e portanto, enfim, vem para cá, é uma figura, nestes termos, é uma figura isolada no âmbito da história da educação em Macau. E aí estão os edifícios todos que Tomás Aquino fez. Incluindo o Palácio do Governo. Palácio do Governo, todos esses edifícios. Ele era um arquiteto, enfim, que segundo dizem os especialistas, tinha um arcabouço muito grande, foi diretor das obras públicas, todas essas coisas. Ora, o que Tomás de Aquino só existiu porque a Revolução de 1820 o permitiu, porque senão ele nunca teria chegado, fosse onde fosse, acabava por morrer na Tailândia, que ele era de origem, ele era português, mas vivia na Tailândia, os pais também já lá viviam, portanto era destas comunidades malacanhas, tailandesas, macaenses, enfim, que eram já portugueses de terceira, quarta, quinta, sexta geração, por aí, e portanto era toda essa gente que segurava e assegurava o Império aqui. Ora, nessa altura, quando o Lisboa permite a publicação, fosse do que fosse, apenas tinha que ir a um exame prévio, que umas vezes era mais duro, outras vezes menos duro, mas já não havia proibição e, portanto, podia fazer-se em Macau, podia instalar-se uma impressora. Portanto, uma tipografia. Ora, o que é que acontece nessa altura? Macau vai conhecer, através de um dos seus muito grandes comerciantes, Gonçalves Serva. Gonçalves Serva era só o monopolista dos tabacos de todo o Império. É o homem que domina o Brasil, é um lidera a opinião entre as classes mais altas brasileiras, adeptas da independência. E, portanto, há uma clara intenção de pegar em Macau e desligar Macau do controle de Lisboa e entregar Macau ao controle brasileiro, do nascente Reino Unido de Portugal e do Brasil. E é nesse sentido que a maçonaria intervém, auxiliada por uma série de gente que aqui estava em Macau, principalmente militares, e entre eles Paulino da Silva Barbosa, que é o presidente do Leal Senado, e depois podemos falar desta figura que é muito, muito interessante. E então é embarcado no Brasil uma tipografia para Macau, para começarem a ser impressos livros, jornais, etc, etc. Quem é o homem que a manda vir? Porque era preciso um homem que institucionalmente autorizasse essa operação. Era precisamente Paulino da Silva Barbosa. Depois de ter sido eleito presidente do Leal Senado e afastada a anterior variação, de uma forma que depois deu uma grande polémica, porque dizem que esse afastamento que foi absolutamente ilegal, e terá sido. Mas, enfim, as revoluções são assim. Esses episódios. E de maneira que a tipografia vem, de facto, para cá e permite a publicação de um jornal que vem virar às avessas a comunicação social praticamente inexistente em Macau, que é a Abelha da China. Publicado pela primeira vez em 1822. Exatamente. Assim continuamos a assinalar o bicentenário da Revolução Liberal Portuguesa, que também teve grandes impactos aqui em Macau.